Tô de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM ou pelo www.radiounifran.com.br, para quem não é de Franca, ou para quem é de Franca também não tem acesso. Eu sou o Tuizinho, para quem não me conhece. E esse é o último programa que eu apresento aqui na cidade de Franca, porque eu tô mudando para São Paulo neste domingo. Se você tá ouvindo no domingo, dia 30, provavelmente eu devo estar chegando em São Paulo. Mas o programa Lixeirinha vai continuar, é lógico, porque na verdade tudo que eu preciso é o meu laptop, né? Um radinho, esse que eu tô usando para gravar a locução, e um acesso à internet. Então, creio que agora o conteúdo vai dobrar, né? De bandas e de material e entrevistinhas. E vocês, ouvintes, não vão se livrar tão fácil de mim assim, né? Ai, ai, ai. Well, nesse bloco aqui eu queria aproveitar a minha despedida de Franca, vamos dizer assim, e tocar uma banda de Franca de um amigo meu. Aliás, a gente já ouviu uma banda desse meu amigo no programa passado, no programa retrasado, só que é de uma outra banda dele. Esse meu amigo é o Peixeiro, e a gente ouviu a banda Crusher, que era a banda dele de metal. Mas agora a gente vai ouvir a outra banda dele, que chama Demonizer, que eu não sei, na verdade, também se tá na ativa ainda ou se já acabou, igual a Crusher. Enfim, um abraço aí pro Leandro Peixeiro e pra toda a galera do Demonizer. E depois a gente vai ouvir Breakneck, que é a banda do meu amigo Zé. Aliás, eu não sei se a banda tá na ativa ainda ou se já acabou também. Mas a gente já ouviu aqui no programa uma outra banda dele também, que é o DJC. Então, recapitulando, a gente vai começar com Demonizer e a faixa título Demonizer. E depois a gente ouve Breakneck com Diary of a Murderer. Daqui a pouco eu volto com Lixeirinha. É bom porque não tem como piorar. Demonizer, that's who, that's what you want. Demonizer, that's what you want. feelings that never touched me. The blood in your veins that paralyzed. We'll be right back. Ok, tô de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM. A gente ouviu a banda Demonizer de Franca e depois na sequência a gente ouviu Breakneck de Guaxupé. Agora vamos ouvir um negócio muito louco aqui que o Lorian me mandou. Los Mirlos, com sonido amazônico. Uno de los máximos exponentes de la cumbia del Perú, cumbia psicodélica, cumbia para marihuanos. E a gente volta daqui a pouco. Lixeirinha. Tchan tchan, tchan tchan, tchan tchan, tchan tchan, tchan tchan, tchan tchan, tchan tchan. Thank you.